Marvel's Spider-Man consegue dar uma bela forma para o personagem. Adapta bem vários elementos para o herói, como a movimentação do personagem, as táticas de combate, a essência dele e as dinâmicas tanto da identidade real quanto do alter ego com os outros personagens. Ao mesmo tempo, desenvolve uma identidade própria, com possivelmente o maior legado desse jogo sendo o uniforme padrão, que consegue se destacar como um dos mais icônicos trajes do personagem. Não é um jogo livre de falhas. O fato da história do jogo se passar em um universo não tão avançado em termos de desenvolvimento danifica a proposta de não se tratar de um jogo de origem. O uso de supervilões clássicos do personagem, que conseguem dar boas batalhas de chefes, mas narrativamente não são tão desenvolvidos quanto outros personagens, também é um defeito a se apontar. E tratar a maioria dos trechos furtivos apenas como uma opção e não como outro estilo é uma decepção que acontece. Apesar dos defeitos, suas qualidades sobressaíram, o que possibilitou uma recepção muito boa em termos de público e ainda melhor em termos de desempenho comercial. O jogo chegou a vender 9 milhões de unidades ao final de apenas 2 meses. Depois de menos de um ano, vendeu 13 milhões e 200 mil unidades. E até dezembro de 2023, Marvel's Spider-Man já tinha vendido 22 milhões de unidades. E a parceria entre Sony e Insomniac favoreceu as duas companhias. Em agosto de 2019, a Sony revelou planos para adquirir a Insomniac, e em novembro daquele ano, o acordo foi concluído com um valor aproximado de 229 milhões de dólares. E essa parceria se estendeu para uma nova série de jogos.